site charmelody.com, o site de Melody mais completo do Brasil. Fala galera, aqui é o DJ Guilherme da mídia e eu estou ligadaço no CD do nosso amigo DJ Marcelo, o Playboy, arrebentando nas produções. Super Metrô! Vem fazer o ver! Sonhei com você, você estava tão linda, os seus olhos a brilhar, sua boca me beijar. Andamos de mãos dadas, tudo foi tão perfeito, parecia irreal, nosso amor imortal. Aí eu acordei, vi que era um sonho, que não passou de um sonho. Agora eu quero te ver, DJ Jefinho, prêmio do Super Metrô. E agora vai tocar, DJ Jefinho, prêmio é quem detona e contagia essa galera. DJ Jefinho, ele agora vai tocar, DJ Jefinho, o Prime é quem detona. Ele bota essa galera pra dançar. Gênio absoluto, gênio absoluto, fazendo você dançar. Sonhei com você e você estava tão linda, seus olhos a brilhar, sua boca me beijar. Andamos de mãos dadas, tudo foi tão perfeito, parecia irreal, nosso amor imortal. Aí eu acordei, vi que era um sonho, que não passou de um sonho. Agora eu quero te ver, DJ Jefinho, prêmio do Super Metrô. Ele agora DJ Jefinho, Prime é quem detona e contagia essa galera. DJ Jefinho, Prime do Super Metrô. Ele agora vai tocar. DJ Jefinho, Prime é quem detona e contagia essa galera. DJ Jefinho, Prime do Super Metrô. O novo Metrô. O show da ação do Pará. Mandei um recado. Novo Super Metrô. Falando tudo que acho que sei. Tudo que acho que sei. Quando separamos, você disse que amor, sim. Mas não, nunca existiu, eu sei. Se vai, segue seu caminho, arrume suas coisas e me deixe. Eu tô aqui só pra sofrer. Se vir agora, vai. Lembra que Banda Mega Team. Bora lá, Dudu! Mandei um recado pra você. Falando tudo que acho que sei. Quando separamos, você disse que amor, sim. Mas não, nunca existiu, eu sei. Se vai, segue seu caminho, arrume suas coisas e me deixe. Eu tô aqui só pra sofrer. Se vir agora, vai. Lembra que acabou. Esse é o novo Super Metrô Prime. Mais bonito, moderno e tecnológico. Te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos estrelas. Prometi lhe

novo Super Tetron. Amor, fiz esse corre pra te ver. Juntei a grana da

Manda! Meninos da Tropa! A Tropa do Sucesso! Mensagens, DJ Bando, esse você conhece. Quando você sai com outro alguém pensando que eu estou mal, você não imagina o desprezo total que eu estou guardando agora para você. Eu sei que um dia desses, qualquer hora, vamos nos encontrar. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar.

faz um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo, mulher, sentir o calor teu braço. Quero você do lado, não vou desistir. Será que eu moro, que tá, será que tá tudo? Acabar meu vida, seven.